pelas tendas do nosso povo, sentindo de glória e de sangue novo. O céu se abre pras moças loiras em seus cavalos. Cobrem seus cabelos de ouro com capacetes alados e couro. E vem buscar nossos heróis de carne da quente. Quando corre no campo riacho, ouvem-se as vozes bem longe, bem baixo. Cochichamos sobre nós e rindo dos homens. E seus seios expostos ocultos, vistas no mato, elas tornam-se vultos. Tão fugazes elas somem da nossa vista. As eras, espadas do cão, abriram os matos, abriram o chão, e deixaram nossas igrejas e os portéis. No chão aberto a ferida desnuda, é fértil a terra, mas Deus nos acuda. As espadas e os fuzis nos mancharam.